Deus é bom, só que às vezes não sabemos receber. Deus manda chuva pra regar as nossas plantas, Deus manda o sol para ajudar a crescer, manda a brisa pra movimentar os ramos, manda o sereno para sempre umedecer. No tempo certo ele nos dá a colheita, e assim jamais nos faltou água e pão. A minoria apenas glorifica a Deus, a maioria só lhe dá ingratidão. Tudo que vem de Deus é bom, tudo que vem de Deus é bom, tudo que vem de Deus é bom, só que às vezes não sabemos receber. A nossa vida também é um grande milagre, como se forma não se tem explicação. Mas nós sabemos que isso é obra de Deus, pois Ele é o dono e o autor da criação. No universo também há muitos mistérios, e mesmo assim muitos duvidam de Deus. Tudo que existe no espaço sideral, Deus o criou, creiam ou não creiam os ateus. Tudo que vem de Deus é bom, tudo que vem de Deus é bom, tudo que vem de Deus é bom, só que às vezes não sabemos receber. Sei que a ciência cada dia multiplica, e o cientista só perdendo a razão. Dizem que o homem é descendente do macaco, e que a terra ressurgiu de uma explosão. Deus fez o homem sua imagem e semelhança, criou o imenso universo, a terra e o mar. Está escrito nas sagradas escrituras, mas muita gente ainda insiste em duvidar. Tudo que vem de Deus é bom, tudo que vem de Deus é bom, tudo que vem de Deus é bom, só que às vezes não sabemos receber. Tudo que vem de Deus é bom, tudo que vem de Deus é bom, tudo que vem de Deus é bom, só que às vezes não sabemos receber. Tudo que vem de Deus é bom, tudo que vem de Deus é bom, tudo que vem de Deus é bom, só que às vezes não sabemos receber.